Você não deu valor, mas tudo bem, eu vou seguir. era o DJ Michel que vocês queriam. Então, toma! Desculpa visitar, eu só vim te falar. Tô a fim de você, se não tiver, você vai ter que ficar. DJ Michel Revolution, detonando só as melhores. Tidinha de balada, e dá outro gosto a essa sua boca de ressaca. Vai namorar comigo, sim. Vai por mim. Tudo bem, que bom te ver. A gente ficou, o coração gostou, não deu pra esquecer. Desculpa visitar, eu só vim te falar. Tô afim de você, se não tiver, você vai ter que ficar. Eu vim acabar com essa sua vidinha de balada. E dá outro gosto a essa sua boca de ressaca. Vai namorar. Sim, vai por mim igual nós dois não tem. Se reclamar, cê vai casar também. Com comunhão de bens, seu coração é meu e o meu é seu também. Vai namorar comigo, sim. Vai por mim igual nós dois não tem. Se reclamar, cê vai casar também. Com comunhão de bens, seu coração é meu e o meu é seu também. Vai namorar comigo. Todo mundo tá vendo, sabendo da gente. Até porque não dá pra viver sem mostrar pro mundo. Era isso que vocês queriam, é? Então toma! DJ Tani Music. Não precisa disfarçar, tá na cara. Pode segurar minha mão.